você que não aguentava mais em esperar. A tortura finalmente chega ao fim. S10 Avalanche. Que potência e qualidade andam juntas. Chegamos. Não precisa se desesperar. A S10 que sabuca de verdade é a S10 Avalanche, porque potência e qualidade andam juntas. Aqui é pressão e qualidade na potência máxima. Vai DJ Julião Garcia, o melhor DJ da atualidade, colocando todo mundo pra dançar. Ué, concorrência, baixou o som por quê? Ah, você não baixou? Agora dance. Acesse www.batidãoautomotivo.com.br. Som automotivo de verdade você encontra aqui. A S10 que sabuca de verdade é a S10 Avalanche. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti. E aí, moçada, por aqui o DJ Marcelo, incomparável do Brasil. O DJ oficial da S10 Avalanche. E é claro, a gente também tá junto e misturado aqui no CD do meu brother, DJ Juliel Garcia. O DJ oficial de Nazaré dos Bados. Alô, Juliel! Tá com o dedo no play, então, neguinho. Sim, é o som da S10 Avalanche. Potência e qualidade andam juntas. O rei até surge andar com esses nomes, ô gente. S10 Avalanche. Que potência e qualidade andam juntas. www.batidãoautomotivo.com.br. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I

São 2015. Você vai assim ao som do GD da S10 Avalanche que vem tremecendo tudo. Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o DJ Sony Max, o meu furacão. Eu também tô junto e misturado com meu brother DJ Juliel Garcia, de Nazaré dos Patos, no Pará. E aí, DJ, arrepia aí, meu irmão! I'm living. que sabuga de verdade é S10 Avalanche. Nas mixagens desse CD top, by DJ Juliel Garcia, estremecendo o povão. S10 Avalanche. Você vai assim ao som do CD da S10 Avalanche que vem tremecendo tudo. www.batidãoautomotivo.com.br. As mixagens, o DJ Juliel Garcia. DJ Juliel Garcia. A S10 que está a fuga de verdade é S10 Avalanche. Garcia, esse moleque é top, chora paixão. um CD produzido e mixado pelo DJ Juliel Garcia. Você vai ao sim ao som da S10 Avalanche. Potência e qualidade andam juntas. O velho até é surdo de andar com esses nomes. Oxente, rapaz, e o DJ oficial dessa S10 é um tal de DJ Marcelo, incomparável do Brasil. Você vai assim ao som do GD da S10 Avalanche que vem estremecendo tudo. Salve moçada, por aqui o incomparável do Brasil. E é claro, junto e misturado com meu parceiro DJ Juliel Garcia, de Nazaré dos Patos, no estado do Pará. Aí DJ Juliel, manda ver, neguinho. S10 Avalanche. Acesse www.portalautosom.com.br, o site número 1 do Nordeste e região Tocantins. Você vai assim ao som do GD da S10 Avalanche que vem estremecendo tudo. Aí DJ Juliel Garcia, manda ver, meu DJ. S10 que está a buga de verdade é S10 Avalanche. S10 Avalanche. Aí, DJ Julião, manda ver, neguinho. Rico, a marca, a qualidade, DJ Juliel Garcia. Esse é de Nazaré dos Patos, dos Pintos, dos Galos, de tudo. Este menino é top. S10 Avalanche. Nossa fanpage do site Traquinos. Sala por aqui o DJ Marcelo, incomparável do Brasil. O DJ oficial da S10 Avalanche. E é claro, a gente também tá junto e misturado aqui no CD do meu brother, DJ Juliel Garcia. O DJ oficial de Nazaré do Estado. Alô, Juliel! Taca o dedo no play, então, neguinho. You're all I see.

você vai assim ao som do GD da S10 Avalanche, que vem tremecendo tudo. S10 Avalanche, que potência e qualidade andam juntas. Fun. curta nossa fanpage do site Traquinos. Juliel Garcia. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting any. Juliel Garcia. Juliel Garcia. Si tú te mueves como me muevo, voy contigo. Que si me gusta tu cuerpo, niña, ven conmigo. since it always felt you like you leave me. Tell me that I'm hot, so hot. Maybe all my sweet spots, bad, bad, bad. I want you in my hands. Hot, so hot. Maybe all my sweet spots, bad, bad, bad. I hope I'm here like I am, boy. Be like I'm your toy. Be like I'm your toy. Watch the sun. Another summer season just begun. Another summer day. Watch the sun. Another summer season just begun. Another summer day. Amazing weather, amazing time. I love when my people are here by my side. Meet you on the beach, baby, and make love all night. We party like crazy, cause it's summertime. I don't wanna be lonely, this summer will be lovely. I can't control myself, let's go to a place where we can be alone, alone to love ya. And then we can watch the, yeah. Watch the, watch the, watch the, watch the, watch the, you see, no one feels so good, so good to be bad.